eu vou dançar, mostrar no meu traçado que vim da Paraíba e sou rainha do chachado. Preste atenção a dança do chachado, fique abismado pra ver como é a ginga do corpo de lado pra lado, bamboleada, batida do pé. É assim seu moço que vivo cantando, dançando, abafando, que é meu agrado. Por isso digo, vim da Paraíba e sou rainha fiel.